Embarque nessa, essa é a viagem. Agitação total, louca piragem. O sonho é esse, viva ele acordado. Tirar um barato, bem aloprado. Agita animação, tudo de bom. Curitiba é natural, tá na cena diversão. Muita atenção, várias atração. Ação no pular, pelo ar, pelo chão. Exótica noite, boa balada. É top demais, mas louca parada. Alegre, legal, é a chave da vida. Não pode parar, ligue de partida. Roteiro na seta, chegou a temporada. Hoje viaje, o rolê na estrada. Pegue essa onda, firmeza total. Esse mundo cê tá nele, ele é bem real. Divisão, chove, a viagem mais irada. Jogue a magia disparada, divisão. Jogue a viagem mais irada, divisão. Jogue a magia disparada. Isso mesmo, pode crer. A todos os mundos, no Caribe sem muro, a Porto Seguro, cenário mar, novo conforto. Tá esperando o quê? Pra viver mais um pouco. Cheio de praias, Dubai deslumbrante. Está no mapa, mente viajante. Arte Bariloche, neve, avistei. Divisão jovem te leva até pra Disney. Bela fonte, energia elegante. Belo pôr do sol, imenso diamante. Rio de Janeiro a Cancún viajar. Dançar, pular, respirar sem parar. Viva, saúde, iradas, aventura. Essa é as baladas, essa é as loucuras. Que é bom, tem que se viver. Querer pra você o melhor renascer. Vai que o sonho é seu, divisão jovem. Vai que o sonho é seu, divisão jovem. Vai que o sonho é seu, divisão jovem. Vai que o sonho é seu, divisão jovem. Lazer, mó vibe, a todo instante. Dessa natureza sou um belo amante. Dunas de areia, São Luís do Maranhão, Joaquina, Jurerê, Floripa, sangue bom. Café da manhã, almoço, jantar. O hotel é esse é o lugar. Estilo na nave, mega suave. Brumenau, São Paulo, está nesse embate. Paraíso, VIP, rap, oásis. Não tô vendo miragem, cê é bom, é viagem. Visão bela, sorriso, inspiração. Reduto de beleza, essa nova geração. Sorte aos mortais, é a curtição. Divisão, jovem. Está sempre em ação. Brasil conexão, México, Argentina, América Central, América Latina. Vai que o sonho é seu, vai que o sonho é seu. Vai que o sonho é seu, vai que o sonho é seu. Divisão, jovem, a viagem mais irada.